422, no solo as 49, a livrar 121, 219, boa tarde. 219, ligado, boa tarde. Livra pouso Pistino 0, 180 graus, meia dúzia de nós. Livra pouso Pistino 0, tem 3, 1, 4, 4. Salvador, muito boa tarde, passarela 2230. Passarela 2230, autorizado todo, na 0,21,60 graus, meia dúzia nós. Autorizado por 2230. Azul 2790, mantenha, pode espera. Passarendo 2230 no solo 06. Chame o solo, 21.9. 219, 2230. Azul 2790, autorizado a decolar da 10, vento é 170 graus, 052. 790, é, decolar 908, chame o controle. 920, décima 8. Sente, controle 908. Papai do Gol. papapá Índias Ilha Alfa, prossiga. Ele logo está no ILS, estabilizado. Teste autorizado, pouso na 10, venta 190 graus, meia dúzia nós. Pouso autorizado, tudo logo. Torre Salvador 771, a visual estabilizada ILS. Salvador 771, sente agora a autorização de pouso. O ajuste é 097. 097 2771. Índio Zulu Alfa, no céu aos 17, chame o solo 219, ao lugar. Pouso autorizado na 10, venta 130 graus, 04 nós. 130, está autorizado o pouso na 10, 0771. tarde, Oceanet, é 141, no site está atrizado final da BR. Oceanet, 141, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, 141. Azul 2771 no solo 20, ao livrar à direita, chame o solo 20 decimal 9. Solo 20 decimal 141, pouso autorizado, 10, venta 190 graus, 059, ajuste 1017. Pouso autorizado, Xenem 14, obrigado. Oi, Salvador, uma boa tarde, bom 985, passou duna. Boa tarde, aguarde autorização de pouso, ajuste no 017. Aguarde autorização, voo 985. Chamando 41 no solo 23, chame o solo 29. 29, obrigado. Para. Pouso autorizado, 1-0, o vento é 190 graus, 05 nós. Autorizado, pouso 1-0, vou no 885. 1985 no solo aos 25, chame o solo. 21-259, ao livrar na Fox. 21-9, ao livrar o 1-85. Foi Salvador Boa, tá 392, tá 9-322, a meia milha do Indicerra. Boa tarde, o tá 9328, ajuste 10 no 7, o vento é 190 graus, 05 nós, pouso autorizado na 10. 10, 17, autorizado pouso na 10, tá 3, tá 9328. Boa tarde, 3560. Boa tarde, 3560. Ajuste 10-7. Aguarde a autorização de pouso. Tá 9328 no solo aos 28. Chame o solo, 21 decimal 9. 21 máximo, 9328. Autorizado, não no zero, o vento 180 graus, 0612 nós. Vive pouso no zero, 73560. pousada de sinal, tá? Boa, 0. Boa, gol 2008, ajuste 10 no 7, aguarde autorização de pouso. É, tira a sua escuta, gol 2008. Estacionamento Chantax, Juliette Tanguru. TAM 3560, no solo aos 30. Chame o Salmo 219, ao livrar na Fox. Pouso autorizado, sinal 10, o vento é 190 graus, 04 norte. 7 de pouso, sinal 0, voo 2008. Boa tarde, Xené 6315, vamos dar a sessão no zero. Xené 6315, aviso ao Paraná da Boa na curta final, dando zero. Ateu, comandante, Xené 6315. E após a curta da mesma, autorizada a linha e manter o no zero. Após 37 gols, a linha mantém a sessão no zero, Xené 6315. Itália 6326, pista no zero livre, autorizado pouso, venta é 180 graus 079. Autorizado pouso, pista no zero, Itália 6326. Oxalá 6315, decolado aos 25, controle em 208. 208, Charlie 335, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, parceiro 2231. Parceiro 2231, continue na final, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso 2231. Esta 3193, mantenha a minha posição. Estando autorizado o táxi via 17, reposte alinhado e pronto para decolagem. Chame a 3-2-1 no solo aos 37, chame o solo 121 decimal 9. 2-1-9, 2-1-3-2-1-2-6. Passarelo 2231, pouso autorizado, na 10, venta 160 graus, 629. Eu já pouso no 0, passarelo 2231. Boa, 964, baixa chamada. 964, chamada. Aqui, mano, baixa chamada, família do. Ok, 964, continue na final, aguarde a pista livre, o ajuste no 017. 17, tá, tá, coisa. Mantenha a posição, Gilete Tanguru. Passarei 2231 no solo aos 4-0. Chame o solo, 21 decimal 9. Chame o solo, 21 decimal 9, passarei 2231. Tá 3193, ali mantém até agora na Zagô, só um tráfego adicional, em vez da companhia, a 8 milhas da captura no zero. Autorizado, galera, madeira no zero, certeza, o Juliette Tango Zulu, pode sair da colagem imediata? Então mantém a posição aguardando a autorização, Juliette Tango Zulu. Oi, Salvador, boa tarde, tô 3154, nacional de 62 de milhas avistada. Gente, aguarde a pista livre, tráfego da companhia ingressando para a decolagem, ajuste no 0 no 7. Gente, 3154. Quatro no som, os 4-2, libere a 1-0 à direita, na Fox agilizando e chame o solo 1-2-1-9. Direita Fox 1-2-1-9, gol 1-9-6-4. O TAM 3193, o vento é 1-7-0 graus, 0-5-9, autorizado decolado 1-0. Autorizado decolado 1-0 para TAM 3193. TAM 3154, pista 1-0 livre, autorizado o pouso. O vento é 180 graus, 04 nós. Ele pôs o pista 1-0, TAM 3154. O TAM 3193 decolado aos 44, chame o controle 120 decima 8. 208, TAM 3193, bom dia. Boa. Está Zulu, informa a aeronave da TAM cruzando hoje da 1-7, após não há mais tráfego de aproximando para 1-0, livre decolagem, fique atento ao estrutura de turbulência, o vento é 1-80 graus, 0-4-9. Veste está Zulu. TAM 3154 no solo, aos 45, chame o solo 21 decimal 9. Solo 21, 314. 7, Canguru, decolado aos 4,6. Chamei o controle, 120, decima 8. 208, Salvador, o Zeleto,